5 9, whisky 33 para Ilhéus, 740, Coral 1 no Bravo, decolada 10, primeira curva à direita, 5070, 1911. Azul 4959, contagiamento correto, chama pronto, 93. Valeu, obrigado. Oxéreo livre pouso no 7, vento no 70 graus, 99. Já. Controle azul 4980. 4980, prossiga. Desvio a esquerda da rota para 040 e da presente 50 milhas. 740, 50 milhas, autorizado desvio, azul 4980. Livre desvio, azul 4980. Voo 1170, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 86, 1170. Voo 970, e se mantenha a altitude 2000, autorizado final do procedimento LS. Voo 1970. Gente, 2015, autorizado em MS, voo no ar, 70. Após desvio, Romeu Fox 018, azul 4980. Gente, após desvio, Romeu Fox 018, azul 4980. A 3178 sem identificação, disse manter nível 050 via chegada para o MED 1, aguarde o final do procedimento ILS para a cabeceira 90. Ajuste 1015, 1015. Salvador, gol 1170, final da 10, baixar e travar. 1170, boa noite, o ajuste no 015, está autorizado o pouso na 10. O vento é 1,60 graus, 612 nós. Desde pouso 10, gol 1170. Gol 1170, foi reportado aí por um tráfego da companhia, à sua direita, luzes fortes, devido a um show aí que está acontecendo aí no Parque das Exposições. É positivo, permanece canhão de luz aqui bem intenso. Entendi. 980 chama Recife agora, na frequência 126, decimal 85, alterna 12545, azul 4980. 12685 e 2545, azul 4980. Bom. 1970, chame Recife, pois não, chame Torre agora, 118, decimal 6, completando o final do procedimento. 18-6, boa noite, 1970. Boa. Na 6313, chame agora Recife na frequência 12551. Alterna 123, decimal 8. Segundo, 2300, boa noite. Média 3, 9. Boa. Unano 70, no solo 09. Chame o solo, 21, decimal 1. Solo no 21, 1, 1, 1, 1, 7. Em Salvador, boa noite, gol 1970, estabilizado em NS, trem baixo travado. Boa, gol 1970, autorizado o pouso na 10, o vento é 1970 graus, meia dúzia nós, e fique atento aí durante a aproximação, à sua direita, é, aproximadamente nas imediações do parque de exposições, tem luzes fortes aí, devido a um show que está acontecendo, fique atento. Ah, já avisou com as luzes. Obrigado pelo aviso. 970, livre posição 190. Salvador, Xerém 224, para autorização de tráfego. Xerém 224, aguarde para cópia, prepare a saída Conde. Saída Conde, grato. Foi no 970, é, no solo 12, chame o solo 21 decimal 1. 21 pro gol no 970, obrigado. Adu, boa noite, é o gol 970, de cruza não fechou. No 970, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, gol 970. 278, desse mantenha a altitude de 2000, autorizado o final do procedimento TLS, desconsidere as restrições, é intacta, 3178. Desça 2000 pés, sem restrições, confirmando bem 15, então 3178. Afirmo. direita, Aracaju via Usk 33, nível de voo 190. Saída Conde, decola da piscina 0 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponde 5071, controle 119.8. Autorizando a presença 33, após Aracaju, saída Conde, nível 190, decolada 10, primeira curva à esquerda, senhora 5071, 119.8, Xenera 24. Xenera 224, correto, chama pronto, portão 4. Vai chamar pronto, graças. Solo Salvador, muito boa noite, o Azul 2774, Centro da Brava, autorização Porto Seguro, 160. 774 autorizado para Porto Seguro, via USC 33, nível de voo 160. Saída Coral, Uno Bravo, decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva à direita. O senhor transponde 5072, controle 119.8. Autorizado Porto Seguro, 160, UIS 33, cola da 10, curva direita, Coral 1 Bravo, 5072, transponder 1998, o Azul 2774. Azul 2774, correto, chama pronto, 43. Chama na ponte, pronto, 43, o Azul 2774, seria possível realizar Coral 1 Alfa? Confirme. Seria possível realizar a Coral 1 Alfa decolando 10, 2774? Irei coordenar com o controle, aguarde. Gente, obrigado. Azul 2774, solo voltando. Na escuta, 2774. Está autorizado, saída Coral 1 Alfa. Coral 1 Alfa, o Azul 2774, obrigado. Sim, chama para o Azul 2774. Chama nada, 2774. Salvador 2707, cliente da Bravo, correção 5001, é o Azul 5001, cliente da Bravo 320 para Guarulhos. 5001, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, VP de Lono 0 Taubaté, possível de voo 320, saída São João, no Leda Motiva. Decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva à direita. Acena transponder 5067, controle 119.8. Eu queria desculpar por gentileza, somente a saída prevista para o 5001? Salvo 1, Terra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Leda, Motiva. Agora, 320 Guarulhos, o azul 5001 está autorizado. Salvo 1, Leda, Motiva, Perzulu 10, Taubaté. Primeira curva à direita e 5067 transponder 119.8, o controle do azul 5001. Azul 5001, correto, chama pronto, portão 3. Grato, chama pronto, 5001. Estou estabilizando o final do LS, 5001. 378, complexo final LS, metrô 118, decimal 6. 36, amor. Boa noite, 1723, informação Bravo. 1723, dessa via, chegada Ponte, até o estúdio 2000, a gente não vieram no 5, desconsidera as restrições em pelo, voo no 723. Via Ponte, considerando em pelo, voo no 3178, final da pista, 10, baixado, checado. 3178, pouso autorizado, 10, venta 180 graus, 079. Ele pouso, pista 10, para a 3178. Puxa, né, 6224, portão 4, puxa, tá. O jornal é 224, tá livre, chama táxi. Chama não. Ano 78 no solo, aos 23, chama solo, 21, décima 1. 21, 1, 23, 1, 78. Prossiga. A máquina no eixo da pista aqui durante toda a extensão tá com um animal silvestre. Parece vários sapos. Ah, ok. É, fui reportado mesmo aí pelo aeronave da Gol. Tinha avistado um sapo, mas agora são muitos, né? Alguns aqui no eixo da pista aqui, o 3178. Ok, ciente. A gente vai informar aqui o fiscal do pátio. Obrigado. Obrigado. Fechou uns dois ou três? O 3178. Alô, Salvador, tá 3178, Rivão. Tá 3178, autorizado, táxi, Alfa Juliette, portal 612. Alfa Juliette, 206, tá 3178. Redução do PQ da Estabon, a pista 1-0 está impraticável devido a sapos mortos na pista. Estamos aguardando a administração limpar a pista para que torne praticável. Segundo a mesma administração, não irá demorar tal procedimento aqui. O azul 2774 para o acionamento. Que é o acionamento? Azul 2774, coordenando com a equipe de solo, chamando para o táxi. Que acionamento autorizado, coordenando com o solo e chamando para o táxi por 2774. Salvador, boa noite, Portugal, minuto 4-11, information Bravo. Request clearance to Lisboa, flight level 370. Azul 4959 para posicionamento. Azul 4959, aguarde no pátio 3. Salvador, boa noite, Portugal, Vila do Fora, Zamachan Bravo, request. Guinness Lisboa, for level 37. Portugal 024, prepare Momo, depart Zulu transition, stand by to copy. Momo, depart transition, can you spell it please? Zulu Delta India Lima Uniform Bravo. I said Zulu transition, thank you, Portugal 024. E o azul 2707 na posição 03, puxa, back, acionamento. Azul 5001, número 2 no setor, aguarde. Graças, 5001. É 224, só confirmando 106 a bordo. É 224, autorizado o táxi até o ponto de estrada da pista 10, via Taxi Índia, no ponto de estrada chama a torre 118, decimal 6, QNH, 105. No 723 a pista já está praticável, já utilizável. Deixa eu ver até 2000, desconsidere aí as restrições de pelo, reposte no localizador estabilizado. Bono 723. Descendo 67, portaria estabilizado, Bono 723. 05 nós. Ali ainda cola o 6274. Azul 2774 para o táxi com 47 a bordo, 3 horas e 40, alterna Vitória. Azul 2774, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pate 3, Pate 1 e Taxi Índia. No ponto de espera chame a torre 198, decimal 6, aqui negão no 05. Autorizado o táxi via Pate 3, Pate 1 e Índia até o ponto de espera da 10, lá torre 186, 2774, boa. Afirmo, coordeno com a equipe de sol, chamo para o táxi azul 4959. 4, ready to copy. Lisboa, Airport, go clear to 4. Airport, go clear to 4, clear to Lisboa, Lima, Papa Tango, via Upper Zulu 44 after according our flight plan route. Flight level 390, Momo departure, Dilube transition, runway 10 after departure, left turn, Scop 5102, Salvador, approach 119, a decimal wait. Roger, approach now, Zulu 4, clear to Lima, Papa, Papa Tango, via Upper Zulu 44, flight plan route, flight level 390, runway 10, Momo departure, Dilube transition, after departure, left turn, and Scop 5102, departure frequency 109, and decimal 8, Portugal 024. Portugal 024, read back correct, comment to push back and set up. Portugal push and start, the Portugal 024. Sete, dois, três. 1-7-2-3, complete final IES, chame Torre 1-1-8, decimal 6. 2-8-6, boa noite. Boa. Mas é autorizado o táxi até o ponto espera da piscina 0, via parte 3, parte 1, taxa Índia, no ponto espera, chame a Torre 1-1-8, decimal 6, que é legal na 0, no 5. 3-7-3, 1-1-Índia, na ponto espera, uma 2-2-1, azul, 4-9-9. Salvador, é o Gol 1134, sente da informação Bravo, autorização 350 para Maceió na 34. 1-3-4, prepara a saída da PUCA e aguarde a cópia. PUCA aguardando, 34. O Azul 5001 na posição 3, segue na sua escuta, senhor. Azul 5001, no ciente, após o ATR passar a retaguarda, está livre no portão 3, chama táxi. Chama táxi, inicia após a passagem do ATR 001. Controle CNM 224. Prossiga. Coordenão 290 lá para Aracaju. É, não entendi. Preciso modificação de nível para o 290. 290 para Aracaju, por quê? Positivo, é, aliás, está meio alto, tem 250, é, tem umas formações ali. Vindo até o nível 190, guarde 250, irei solicitar o centro Oxalema 224. Positivo. Ok. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2774, passando 3500 para 160, Coral no Alfa. Para o controle, prossiga. O Azul 2774, passando agora 4000, subindo para 160, Coral no Alfa. Observado desde a decolagem, submantenha nível 160, Azul 2774. Submantenha 160, 2774. Ané 6224, submantém nível 250. Muito obrigado, amigo, 250. Salvador, Azul 249. Mantenha o ponto de espera, Azul 4959. Observe a passagem da aeronave da Gol na curta final e após a linha mantém. Vamos ver. Poxa, né, 6224, ou seja, curvar na esquerda até 5 na rádio 250. Afirmativo. Vai curvar a esquerda agora, vamos 60 magnética 030, tá bom pra você? Independente da proa, que tem que ter sido, tem curva esquerda, sem problema para o controle aqui, o Xanega 224. Positivo. Controle Salvador, Azul 2774, solicito. Prossiga, Azul 2774. Desvio à esquerda, proa 205, 40 milhas, 2774. Autorizado desvio à esquerda, Azul 2774. Autorizado desvio à esquerda, 2774. No 723 no solo, aos 40, chame o solo 21 decimal 1. 21, boa noite. Solo, boa noite, zona 7, 23, livro. 723, autorizado táxi Alfa Kilo, a posição prevista é 1 no Lima, no pátio 3, fique atento ao sinalizador. Com 354, acendo o modo ausente, desse mantém nível 050, via chegada bom médio 1, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 015, gol no 354. Oxané 6224, chame Recife agora, na frequência no 2085, alterna no 2545, Oxané 6224. 2085, 2545, obrigado. Para o táxi 270, correção 5001, estamos com 109 pessoas a bordo, 4 horas e 40, alternando Ribeirão Preto. Azul 5001, não autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Taxi Índia, no ponto de espera chame a torre, no 8, decimal 6, QNH no 0, no 5. No 0, no 5, Índia, 1, 1, no 8, decimal 6, o Azul 5001, no ponto de espera. 4959. Salvador, Azul 4959, 1100. Azul 4959, contato na decolagem, tudo mantém nível 40, sobre a via saída Coral 1. Ciente 140, informa se é a saída Coral no Bravo. Ali mantém na 10, o Azul 5001. Ground, eu vou te ouvir do Ford to Taxi. Ford to 4, approve the taxi by April and India at your holding point. On the arc, taxi 118.6, 28.015. The taxi by Maneuver India to holding point runway 10 at the line to holding point tower 108 at small 6 approach 0 to 4, Kennedy 1015. That is it. How many people on board are there? One by one. Approach 0 to 4, 177 people on board. 177 solo on board, thanks for the flight. Confirm Kennedy 1015. That is it, 1015. Oi, Tassiano Maluidense, isso mantém 060 via chegada a Bomédia. Autorizar os desvios, após os desvios, vou no rumo de Bomédia para a chegada. Palas 46, chame o controle 198. 1198 com o controle azul 5001. Até a próxima. Até. Controle azul 5001, decola na sua escuta agora. O azul 5001, contato após 2000, tem condições de estabilizar na proa 140? Afirmativo, 2140, tem condições. A gente na proa após 2000, estabiliza na proa 140, se houver falhas de comunicações, após 4 minutos aí de voo, vou ir direto no rumo de Leda. Após 4 minutos, voa Leda, em caso de falha, confirme e subindo a que nível? 320 sem inscrições. Seu tráfego é a aeronave que está aí à sua direita, subindo, cruzando ainda o nível 065, ascensão nível 140 para Ilhéus, com a T-72, azul 5001. Perfeitamente. Ciente do tráfego? E sobe ao 320 na sua escuta, o azul 5001. Azul 4959, irá solicitar alguns desvios aí à esquerda, foi para a direita? Negativo, 4959. Entendi. Azul 5001, se tiver condições, vou direto no rumo de Leda, após Leda, direto Motiva. Azul 5001, reassume navegação. Sem problemas, então dá presente Leda, Leda Motiva, o azul 5001. Afirmo. Solo, o 9-34. Solo de Motiva. 4-0-0-4, runway 10, wind 170 degrees, 04 knots. Clear to run up and take off runway 10-0-0-24. Controle Salvador 19-8, transporte 5101. Zero conforme apresentado, tudo está de novo. 1198 ao controle, a volta 5101 com 1134, vai chamar a 50 nível, chame para o feedback. Até mais que eu, cortejado, 350. Sonem 6212 irá fazer de vez nesta porta quantas milhas? Certo. Roger, Portugal. Gente, dá atrás. Esse mantém nível 070, acione modo de identificação. Descendo via chegada para o médio 1, aguarde o procedimento LS. X-Ray, ajuste no 095, azul 2534. Bom dia, para o médio 1, até o 070, aguarde o X-Ray da 10, azul 2534. O Xané 6212 desça e mantém 3.000. Para 3.000. Sem restrições. O azul 2774 irá fazer de vir nesta pula até quantas milhas? O azul 2774 mais 40 milhas. Certo. Portugal 024, go ahead. Just advise you, we had about 8 to 10 knots on the rotation point and request direct position D-loop, please. Okay, Portugal 024, flight to D-loop, I will coordinate with departure. Airborne 51, contact departure 119 and decimal 8. 119 and decimal 8, direct to position D-loop, Portugal 024. Obrigado e boa noite. Boa noite, Salvador. Muito boa noite, Salvador 024. A 3600, acende a identificação, desse mantém 080, via chegada ao médio 1, aguarde final do procedimento LS X-Ray. Portugal 024, radar can take the departure, climb and take flight level 390, a clear deviation. Clear deviation, Portugal 024. Copy, clear for deviation and clear the flight level 390. We are requesting 370 initially. Azul 2534, desça e mantenha o nível 050. 050, 2534, vai acertar um jet fuel à direita, passando à direita de Bonete, devido à formação sobre a construção. Azul 2534, como está para o para de vias? A prova para de vias será para o 080. Tente na prova 080, o azul 2534. Ok, após o NED tem condições de retornar à Itália. Tente. Azul 4959 irá circular de vias à direita. Tente. Azul 2774, chame agora Recife. Chame Recife na frequência 1251, alterna 123, decimal 8. Azul 2774. 2764, Recife 1, 251, alterno 2328. Pronto. Portugal 024, confirma how many miles you maintain this deviation? For about 1.5 miles and then we'll proceed to the loop. Is that okay for you? About 1.5 miles on this heading? Copy. Roger. Autorizado, Xané 6212. Irá manter acima de 250 mais ou 25? Vai manter 250, né? Gente, vou no 354, complexo na LS, torre 118, decimal meio. 18 meio, bom trabalho. Vou no 354. Portugal 024, after deviation, clear by direct to J-Beach position. Thank you so much, after deviation to J-Beach, I'll call you right back. Tem livre pouso na 1-0 para o Goa 354. T00, desse mantém o nível 060, porém inicia redução para 250 nós. Então 3600. 250 nós. Azul 5001, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 23 decimal 8. 251-238 é o 5001 da Azul. Forte. Grande. Alvador, canal 024, pushing direct to position, J-Beat. Roger. Clear direct to J-Beat position. J-Beat, canal 024. Puxando 6212, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento LS. 2000, autorizado LS. Azul 2534. Após desvio, vou direto Duna, esse mantém a 3000. Positivo, direto Duna, então, dá presente, azul 2534. Descendo para 3000, azul 2534. Sim, irmão. A 3600, desse mantenha 050. Are you request Recife Center 370? Charlie, 2AV439. Até 1-0. Vai, 37-2, até 1-0, vou. Request Inquad Level 370. Pode, stand by. Portugal 024, clear, climbing flight level 370. Thank you so much, climbing flight level 370, Portugal 024. No solo é o 58, chame o solo, 21 decimal 1. 21-1, o 1-3-5-4. 1000, porém, se redução para 200 mais. Será que deu trato para essa frente aí? Um Airbus a 12 milhas já para o final do procedimento LS, já iniciando a redução. Perfeitamente, reduzindo então para 210 nós. O azul 2534, descendo para 2500. Afirma. Mandou uma noite com 1098. Após desvios, vou no rumo de Itape. Após desvio, vou Itape. Ajuste 1095, aguardando o final do protegimento ILS. X-ray para a cabeceira 1-0, acione modo idêntico 1-0-9-8. Coda pista 1-0, saída Momo, transição Fruti, interceptor uniforme Zulu 1-9, sai conforme rota. Controle 1-9-8, responda 5-1-0-5. Horizonte para Fortaleza, de voo 370, de modo a pista 1-0, desceu da Momo, transição Fruti. Intercepta Upper Zulu 1-9 com fator de voo. Controle de saída 119, decimal 8, é o código 5105, Dan 4738. Correto, 4738, chame mestre para o feedback e saneamento. Vai encontrar o 4738. Controle 198. 198, obrigado, boa semana, vou no 134. Chanel 6212, complete LF, torre 118, decimal 6. Boa, então 3600, desce e mantém a altitude de 3000, reduza para 2100 nós, então 3600. 3000, consideramos aí o 0000 em SAP ou é direto a 3000? Tem restrições, SAP. Tem restrições a 3000, 3000. 4959, serviço terminado, chame agora controle de 1020, decimal 1. É Portugal 024, contact sinal, receive center on frequency 126.85. If unable, 125.45. Tá seca, o 6212. Controle Salvador, boa noite, o gol 1934, tá passando 4.500 na Pucajão. Bom, 1-1-3-4, contato, tudo mantém nível 350, via saída PUCA. 35 via PUCA, gol 1-1-3-4. Zero mais 8, após desvio, vou em Duna. Obrigado. Desse mantém 2000, porém inicia redução para 1909. 2000 pés e reduzindo, 3600. Assim, irá seguir um tráfego em Embraer 190 para frente a 11 milhas.5, então 3600. Estamos reduzindo, 3600. Controle, o azul 27 mantém, se torna desvio à direita. Prioridade de via direita, reposte no ponto ideal de descida ou voando direto no rumo de Ponfi, após desvio 2703. Sim, graças.